Ah, é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Rádio Mania, a mania do Brasil. Canta comigo assim, ó. Eu amei. Nem sempre se calcula um risco, mesmo assim. Vai. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. Eu sou bem vivo sem carinho. Pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o melhor é me deixar. Bati na palma da mão, vai! Aí você vem, me deu proteção. Baixou minha bota, mexeu que emoção. Tiro fulminante no meu coração. A era, Magrinho. O amor quando seca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu vou nesse risco se tô com você. Já era, já era. O amor eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim. Sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Canta, parceiro, vai. Mas deixa. Bada, bada. Pra ninguém, João. Eu ando desacreditado. Solta a voz, vai, bota pra fora. O amor passou. Agora na palma da mão, pra gente mostrar que a gente tá acordado. Vambora, vamos dar mão, vai. Facebook, é o amor, você vem, baixou minha guarda, mexeu com emoção. Tirou fulminante do meu coração. Já era, já era. O amor quando seca não dá pra correr. Olha, só não pode cair. Eu corro esse risco se for com você. Já era, já era. O amor, ei, ei, ei. Bate palma aí, pô. Bate palma aí!